apaixonava em mim passava o rio da lua em suas águas tranquilas eu sem pensar embarcava numa canoa de sonhos querendo só ser feliz não me arrependo de nada como era bom ser feliz. Quando vieram as pedras e o mar revolto chegou, nem percebi o amor que vinha fazendo tudo, tudo. Virou o rio da lua e o rio da lua em mim. Virou o rio da lua e o rio. Passava o rio da lua em suas águas tranquilas. Eu sem pensar embarcava numa canoa de sonhos, querendo só ser feliz.